veja como as coisas mudam. Você só me esnobou, vestida meu mundo. Você só me humilhou, agora sofra. Então veja que eu tô noutra, eu não te quero mais. Tudo acabou, não te quero mais. Eu não te quero mais. Chega. Você não quis, eu tentei de tudo, só pra te ver feliz. Pensei que fosse minha mina de fé, mas hoje eu sei que você não vale nada. Tudo acabou, não te quero mais, eu não te quero mais. Chega, tudo acabou. De mágica, abracadabra, meu mundo desaba. Dor que eu sentia de um instante pro outro acaba. No meu peito mágoa, por outra pessoa que amava. Nesse momento nem minha lágrima ela enxugava. E pensamentos tristes eu me acabava. Tipo uma adaga, meu coração despedaçava. Perdido estava, por mim ninguém se importava. Que nada lá em cima, Deus, então no céu só me olhava. Eu não imaginava que no futuro algo me esperava. Que aquele sofrimento ao mesmo tempo me salvava. Me libertava de alguém que não prestava. Hoje eu sei que você já não significa nada. Veja como as coisas mudam. Você só me esnobou, quis te dar meu mundo. Você só me humilhou, agora sofra. Então veja que eu tô noutra, eu não te quero mais. Tudo acabou, não te quero mais. Eu não te quero mais. Chega. O que cê fez aqui cê paga, o que se faz. É tarde demais pra querer voltar atrás. Viva em paz, descobri, sei que sou capaz de viver longe de ti. Seja feliz com o novo rapaz, não sei se foi minha culpa, sua culpa. Me desculpa, pouco amor de sua parte. Meu amor, agora curta. Aproveite a vida, porque a vida é curta. Você quem quis, não me quis. Me ergui, me refiz, me apagou da sua vida. Tipo um giz, tá feliz. Então vamos brindar nós dois, tintim. Um brinde pra você e uma dúzia de taça pra mim. Foi bom o fim? Sei que foi melhor assim. Encontrei minha alma gêmea aqui. Deus reservava pra mim o tesouro. Meu ouro do tolo, os querubins cantando em coro. Sei que vai ser duradouro. Então, chega de choro, que te sirva de consolo. Eu não te quero mais perto de mim. Nem toda pintada de ouro. Nem toda pintada de ouro. Veja como as coisas mudam. Você só me esnobou, quis te dar meu mundo. Você só me humilhou, agora sofra. Então veja que eu tô noutra, eu não te quero mais. Tudo acabou, não te quero mais. Eu não te quero mais. Chega, tudo acabou. Quis te dar meu mundo, mas você não quis.